Salvador, boa noite, 84-330 para Aracaju. Gol 1884, transição em curso Rommel, Aracaju 230, guarde cópia. Entra Rommel, gol 1884. O 097, próximo a Juliette. Aqui é o Juliette Serra. O Guardião 05, módulo à torre, confirme. Site autorizado, Alfa Juliet, portão 09. Alfa Juliet pro 09, graças. Guardião 05, copiado os dados. Informo o helicóptero na base da 17, passando agora a vertical do shopping Salvador Norte. Se tiver condições, decole já com a proa uísque. Não há tráfego na final da 10. Informe fora do solo. O vento é 140 graus no 0 norte. Juliette Serra tem condições de reduzir e aguardar a decolagem do galhão. Ok, o hotel Juliette Serra, se tiver condições, aproxime para o pouso no 7, já tem o pouso autorizado. A aeronave, o helicóptero da Polícia Militar já vai decolar aí com a proa do shopping, não vai interferir no seu pouso. Ok, certo. Sou 1884, pronto, copia. Bora do solo, mantendo separação com a aeronave na final da 17. O Guardião 05, decolador 05, por gentileza, o comandante a bordo? É o Major Volney Anderson. Eficiente, sua decolagem foi o 06, e chame o controle, 120.8. 120.8, bom serviço a torre, 05. 27 no 5, ciente da Romeu, mantenha o 9-0. Rua 2715, boa tarde ao controle Salvador, acione identificação. Desço para o nível 050, ajuste 10, 18, voando Duna. Poxa, rendeado 50. Boa, 20 no 7, confirme POB alternativa autonomia. 130 a bordo, 2:55 Maceió. Aguarde pro táxi. Confirme, Maceió tá fechado até as 23h. Aracaju. Alternando Aracaju então. Para 2000 pés, ajuste 108, vai Duna. 2000 pés, vai Duna, estado 108, vai do 4462. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, confirme, estacionado 1715. 1715, estacionado 05. Controle de transações de azul, estima 30 minutos, mantendo 510. O 05, missão aeromédica. Sente o Guardião 05, sob condições visuais, a 500 pés, o ajuste em Salvador 1018. Gol no 659, autorizado, se tiver questionamento após passagem do tráfego a retaguarda. Retaguarda. Sente, após liberar aí, autorizado, gol no 659, graças. O Guardião 05 está muito próximo ao eixo da aproximação da pista 1-0. Necessito que ouvir à direita, condições de manter a proa 300 para evitar correção. Proa 340 por um minuto apenas, só para não interferir com as aproximações da pista 1-0. Confirme o CA 10018. Ok, já. Bono 966, informa o tráfego, posição de 11 horas, 1.2 milhas, rumo oeste, mantendo 500 pés AGL, um Alfa Serra 50, não interferirá com sua aproximação. Ciente 966. 966, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. 895, ó. 8 decimal 95, ajuste 1018. Alguém ainda, repositor 1895, 1018 no ajuste. Obrigado, agitador Neto. Boa tarde, Gol 19666, passando o Índia Serra, trem checado. Oi, Gol 1966, tem livre pouso no 0, vento é 160 graus, 099. Livre pouso, pistão no 0, Gol 1966. Confirme qual setor, Matheus, em Salvador. 097. Torre, boa tarde, azul 4065, Azul 4065, torre 118, decimal 95. Isso, autorizado o cruzamento via litoral para o Serro de Gama Lima. Sim, o Romeu Oscar Bravo, reposta através do nosso trator. Temos duas decolagens agora, dá 10. E aguarde para o cruzamento do campo na vertical do Shopping Salvador. Chamando outra vez, nada, torre, Romeu Cabral. Torre 118, 10.95. Show e pronto. Lembre só que se via Índia, o gol 1659, corrijo. Não posso esperar a torre 1895, gol 1659, boa tarde. O ajuste em Salvador permanece no 0118. A 10, azul 4065. O Romeu Oscar Bravo, informa o Boeing da Gol, curta final 10. Aguarde só um instante autorização para o cruzamento do campo. Mantenha-se na vertical da estrada do Coco, aguardando a autorização. Ciente, bravo. Oscar Bravo autorizado cruzar o campo na vertical do shopping e após tome a proa da praia de Piatã, aguardando transferência. Ciente, bravo. Espera pronto, gol 2017. Gente, gol 2017, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, gol 2017. 66 no solo, ao zono 2, chame o solo em 121, decimal 1. 211, gol 966. 135-67, autorizado no 320 para Brasília via Upzulu 17, após conforme plano de voo, decola da pista 10 com curva à direita, saída água após transição Elefa, transponha 5421, frequência do controle 120 decimal 80. Autorizado Brasília, nível de voo 320 para o 17, após conforme plano de voo, decola da 10 curva à direita na perspectiva da árvore Elefa, 5421 transponder com 108 após. 42, só siga. IVLS X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado. IVLS X-Ray, da 10, reportará com estabilizado. 442. Salve Salvador, boa tarde. Eu vou 1966, livrou na ponta, está na alta. Oscar Bravo, prossiga. Oscar Bravo cruzou os dados do aeródromo, comprou o CR-8J Lima, está na sua escuta. Oscar Bravo, sob condições visuais, 510, ajuste 10 no 8, reporte local de pouso. Certo, Bravo. Autorizado para chegar em estacionamento, reporte pronto para o site. Reporta para o site, 221. 227-13, desça para 3, meu pai. Controle Salvador, 120, décima 8. 3 mil pés, 1 0 noite. Boa tarde, Azul 4065, Cruzando 800 pés. Azul 4065, contato radar, suba para o nível 340, direto Lima. 340, direto Lima, 4065. Na escuta da torre? Da sim, okay, o Solo me passou aqui a informação que o senhor solicitou alternar Maceió como primário. E foi negado inicialmente, mas está autorizado, ok? Maceió pode ser sua alternativa primária, se o senhor desejar. Ah, sim, também. O pote primário é... Tem frequência livre da presente para Sierra Novembro, Sierra Novembro, Mike Romeo. B59, após o companhia, autorizado alinhar e manter 10. Posso ver como 09 companhia, alinhar e manter 10 no 659. Mais um instante. Gol 2017, decolado 16, controle Salvador, 120, décima 8. 1208, 2017, boa tarde. Boa. Bianchi, confirme, o Solo, O senhor segue instrumentos até 3, 5 milhas de Salvador? Taxi autorizado, Pati 1, até o ponto de espera da pista 10 via Índia, ajuste 10 no 8, quando pronto chame torre 118, decimal 95. Utilizar-se Pátio para a cabeceira 10 via Índia, lá chama 10295 com 28 no ajuste. Passarela 2231, taxi autorizado até o ponto de espera da pista 10. 1-0, 2-3-1. Correto, Roberto. Até o ponto de espera, negativo, cabeceira, ok? Passaria do 2-2-3-1, até o ponto de espera. A boa espera, cara, do 2-3-1. Tudo bem, tudo bem. Só pra realçar. Obrigado. Claro, obrigado, eu agradeço. Tenha um bom dia de trabalho. Bom dia. Do 4-4-6-2. Romeu Golf, confirme posição e se deseja decolar da 1 no 7. livre pouso no zero, venta 1,40 graus, 1,09. Livre pouso 1,0, azul 4,462. Gol 1,659, decolado ao 1,8, controle Salvador, 2,08. 2,08, até. Gol 1,659. Direita, saída. Seu cálculo corredor Axé, transponder 1,030, frequência do controle 1,20,80. Direto Iruni. Direto Lita, aguardando Iruni. Salvador, voo 2017. Consigo. Transita nível 200. Tudo mantém o 200. Voo 2017. 2,0, voo 2,017. Oi. Corrijo 0130, transponder Romeu, Romeu Golf. Papá Romeu, Romeu Golf, contrariamento correto. Para acionar, chame torre 1,18,95. Livre acionar e chame táxi. Boa Lida, Lima Eco Delta Alfa. Lida, guardaneiro. O Xané 63. Confirme minha matrícula? 6327, o Xané. O Xané 6327, Romeu em curso. 145, Ilhéus. Guarde cópia. Pra guardar pra cópia, tá? 6315. Azul 4065, chame centro Recife em 125, decimal 1. Alterna 133, decimal 25. 251-3325, azul 4065, obrigado, boa tarde. Boa. 4462, no solo aos 21. Liberar 1-0, chame o solo. 2-1, decimal 1. 2-1-1 vai chamar agora a Librar, o 4-4-6-2. Solo Salvador, azul 4-4-6-2, Librou. Azul 4-4-6-2, prossiga Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette para o portão 03, azul 4-4-6-2. Confirme o nível proposto no seu plano de voo. É o 240, senhor. Sim. Obrigado. Nova, Salvador, boa tarde. 321, remota 3, pushback acionamento. O Senai 6321, autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Pode dar pronto para o táxi. Aeronave? 7, Romeu, Romeu Golf, livre táxi 17, chame a linha de pronto para decolagem. Passaredo 2231, decolado aos 22, chame o controle Salvador 120 decimal 8. 208. Vou 2097. Prossiga, 2097. Controle passaria do 2231, decolando a sua escuta. Passaria 2231, contato radar, subo para o nível 160, direto da TAP. 160, direto da TAP pela esquerda. Haveria possibilidade de coordenar pra gente a proa de barreiras, senhor? É, junto com esse? Direto barreiras, passaria 2231. Barreiras, muito obrigado. Voo 2017. Passa nível 180, foi IUNEP da presente. Chame centro Recife em 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25. 1-2-1, 1-3-3. 4884, confirme, já recebeu cópia? Afirmativa, sir. Gente, chame pronto pro táxi. O senhor não recebeu a saída não? Confirme. Ok. A saída é a Arbor. E após Arbor será autorizado direto para Morro pelo controle, ok? Alternando Goiânia 1-3-0. Chame se para Recife em 1-2-5, decimal 1, alterno 3-3, decimal 2-5. 1-3-3-2-5, obrigado, bom trabalho. Pronto, chame torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-1-8. Confirmando, é o número 2 no táxi, vai seguir o Boeing 737 da Gol à sua frente. Dois sete no cinco, torre. Oi, o azul 5-7-1-5, tá 2-7-1-5, baixou, travou. E aí, boa tarde, azul 2-7-1-5. Tem livre pouso no zero. O vento 1-7-0 graus, 1-0 norte. Fechamos, pouso livre. Oceané 6327, pronto, cópia. Afirma, tá pronto, 6327. Oceané 6327, autorizado, plano Yankee para Ilhéus, nível 240, até posição coral, após nível 145, decola da pista 10 com curva à direita, primeira curva à direita, saída da EL, pós-coral, transponder 5470, frequência do controle 120.80. Banhã, Valideus, 240 até coral, pós 145, decola da curva à direita, da EL coral, 5470, transponder 08 ao controle, acionando 327, posição 6. Oceania 327, corrijo, é da EL Transição Coral. Da EL Transição Coral, sente. Oceania 327, cotejamento correto, reporte pronto para acionar. Boa tarde, obrigado. Alô, boa noite, 84, para o táxi 182, da Bode 2. No 884, confirme POB e autonomia. 182, 2 horas de autonomia, alterno. Voo no 884, táxi autorizado, ponto de espera da pista 10, via táxi Índia. Quando pronto, chame torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-1-8. Comigo 2, ponto de espera da Índia, 2-9-5, boa noite, decimal. 2-1, decimal 1. Direita falando 2-1-1-2-7-1-5. Obrigado, boa noite. Olá. O Romeo Romeo Golf decolado aos 2-8, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Controle 1-2-0-8, Romeo Golf, muito obrigado, boa tarde. Bom match. Boa tarde, ó, Papa Romeo, Romeo Golf, decolou da 7, vai cumprir o perfil, Arbor. Salvador, boa tarde, Azul 2715, Azul 2715, prossiga no táxi, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 2715, obrigado, bom trabalho. Não, da presença, autorizaria proa direto para Morro de São Paulo, para o Romeu Golf? Que é um ativo, direto Morro, Romeu Golf. Direto Morro, Romeu Golf. 0884. Em livre decolagem, 10, vento é sul, 109. Alinha decolagem 10 com 1884. 70, ajuste em Salvador 10 no 8, reporte milhão de descida, voando e TAP. Plan 3567, afirmo, autorizado para o feedback acionamento após a passagem do Airbus da companhia Avianca. Boa tarde, meu 321, da Oxané, autorizado alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10 para a minha 321. Boa noite, eu vou estar com a privação, 3235. Decolado aos 31, chame o controle Salvador 208. 208, boa. Controle Salvador, boa no 884, decola pasta 1200, Bucacaju. Boa no 884, contato radar na decolagem, suba para o nível 230, direto Jambo. 230, na de Jambo, voo no 884. Quem chamou o sol? É o TAM 3155, Guarulhos, nível 300. TAM 3155, ciente, só instante para a cota. Gol 1966, Campina Grande, nível 370, número 2 para a cópia, aguardando. Aguardando, gol 1966. Problema da saída? Buca, transição, zipar. Buca, zipar. O 7355 já está pronto para o feedback de acionamento. Autorizado, iniciar no 5, aguardando cópia, então 3155. 3155, iniciar, aguardando cópia, Brito. Uma boa. Controle em Salvador, muito boa tarde, Chané 6321. Chané 6321, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 após 2500 pés direto para o Elefa. Ok, 360 após 2500 direto Elefa, Chané 6321. Golf pronto para descer. Romeu, Romeu Golf, desça para altitude de tráfego de Sierra November, papá, papá, reporte cruzando 4.500 pés. Para cruzando 4.500, Romeu Golf. 3155, cópia. Pronto, diga. 3155, autorizado Guarulhos, nível 300, via rota UP Zulu 10, Piraí, DCT 1 Bard, UP Zulu 44, Pagog. Decolagem pistão 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5477. 3155 Guarulhos 300, Upper Zulu 10, Papa Alfa Índia, Umbad, Upper Zulu 44, Pagos, decola pistão 10, da Eule da Motiva, curva direita 1208, controle 5477, transponder TAN 3155. Planejamento correto, chame pronto para o táxi, TAN 3155. Obrigado. Putback acionamento, Xanar 6327. Autorizado, chame táxi, o Xanem é 327. Chama táxi. Douro da 3567 para o táxi, temos 180 a bordo. Alterando de fora, tirando Uberlândia, 3 horas e 25. Tan 3567, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10, 18 agora, tem um bom voo. Ponto de espera da 10, 395, obrigado, 3285. 6.85. 2.5.2685, confirmo. Temativo, 2.6.85. 2.6.85, obrigado. Bola pista 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Pucajamo Zipar. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5511. Voo no 966. Voo 966, autorizado Campina Grande, 370. Decola da 01, curva esquerda, saída Pucajamo Zipar. Só preciso 10, deu uma direta. 1208, controle, 1105. Planejamento correto, portão 01, no chame pronto, gol no 966. Não é muito pronto, gol 966. Tan 3567, mantenha o ponto de espera, tráfego da companhia na final 10. Tan 3835. Tan 3835, complete a aproximação, Chantoi 118 decimal 95. 1895 graus, chama a batalha. Boa. 1228, bom fim de semana, minha. Salvador, batalha, tá 3835, nacional, visão. 3835, livre, pouso 10, vento 160 graus, 149. Pouso 10, 3, de Salvador. Mantenha a proa de Conde, rumba 63. PLB 118, tem 2 horas de autonomia alterna, Salvador. Gente, o Oceané 6327, autorizado táxi, via parte 1 e Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 018, tem um bom voo. Parte 1 Índia, 1895, no ponto de espera, 1018, Oceané 6327, boa tarde. Passarido 2231 no chame centro Recife, em 126.0, alterna 128.8. 126.0, 128, obrigado, bom trabalho. Boa. Oxanem 6321, chame centro Recife, em 126.0, alterna 128.8. 260.288, 6321. 3567, após o pouso do Airbus da companhia, a linha é manter 1-0. Após o pouso do Airbus, manter 1-0, aqui manter 1-0 na 3567. Salvador, boa tarde, 3192, transferido, informação onda. 3192, boa tarde, controle Salvador, chame identificação. Eu estou para o nível 050, ajuste no 018, condições de bytap. ITAP positivo, seu voando ITAP, descendo para o 050. É 3835 no solo, aos 4 anos, chame o solo, 21 décima 1. 1211, Tan 3235, boa. Salvador, boa tarde, Tan 3155, ponto de espera 1-0, está pronto. Boa tarde, Tan 3155, após a rolagem do Airbus da companhia, alinhar e manter 1-0. Com a companhia ali, manter 1-0, Tan 3567, decolagem autorizada, 1-0, vento é sul, 089. Boa. Vitorino Juliette, boa tarde, Salvador para confirmando Boi Peba, mil pés. Top. Autorizado, Boi Peba, 1 no mil pés, decolagem pistão no 7, após decolagem primeira curva à direita, ingressa corredor axé, a frequência do controle, 120 decimal 8 e acione o transponder 0157, o Vitor Índia Juliette. Vitorinha Juliette, modifique o transponder para 0160 e confirme o POB, confirmando PAS 4. Boa. Controle Salvador, boa tarde, Tan 3567. 3567, contato radar na decolagem, suba para o nível 320, direto Elefa, boa tarde. Direto Elefa, voando 320, Tan 3567. Autorizado, chame táxi, voo no 966. Autorizado, Juliette, livre acionar e chame táxi. 3155, decolagem autorizada, 10, vento 170 graus, 1129. 3155, iniciando o 10. Oceané 6327, alinhar e manter 10, após o 321. Ali mantém o Chanel 6327. Tan 3155, decolado aos 45, controle em... O controle Salvador, 120 decima 8. 3155, bom fim de semana, obrigado. Aumente. Controle Salvador, uma boa, Tan 3155. Nada, é o Leda Morte. Tan 3155, contato radar, suba para o nível 300, direto Leda. 300, Leda, 3155. Estabilizou, Juliette, Jet Bravo Delta, chame torre 1 no 8 decimal 95. Então 3192, desça para 2000 pés, livre LS, aporte estabilizado. Delta chamou a 2. Afirmativo, passo sobre 1 da uma milha do externo. E aguarde autorização de pouso no 0, Juliette Bravo Delta. Delta. Oxenel 6327, livre decolagem 1-0, vento é 1-70 graus, 08 nós. Livre decolagem, Oxenel 6327. Bravo Delta, livre pouso 1-0, vento 1-40 graus, 08 nós. Livre pouso na 1-0, frente embaixo aqui, Bravo Delta. Oxenel 6327, decolado os 47, chame o controle Salvador, 20 decimal 8. 208, Oxenel 6327. Pouso 1-0, milhas Valeda, 3155. 3155, informa o tráfego, posição de 2 horas, 17 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível 110, Embraer 110. Ciente, meu. Controle de Salvador, boa tarde, Oxenel 6327. Oxenel 6327, contato radar na decolagem, subo para o nível 240, saída da El Coral. 240 da El Coral, Oxenel 6327. Oxenel 6327, condições de curvar direto Coral? Afirma, direto Coral. Paulo Afonso, nível 090, decolar pista 107, após decolagem, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Froti, após Froti, DCT. Frequência do controle 120, decimal 8, e o transponder 5523. Correto, perfil Momo transição Proti, confirme o POB do Juliette Serratango? 03. Gente, para acionamento táxi decolagem, torre agora 118.95. O ajuste 108 tem um bom voo. Juliette Serratango. Paulo Salvador para o táxi, voo 1966, está com 113 a bordo, 4919, alternando o risco. E aí, decolar da 17, o vento é 1960 graus, 09 nós. 0, mantendo nível 1-10. Sentido mesmo, Xanar 6317. Umba 63, informa o tráfego, posição de 11 horas, 9 milhas, rumo oposto. Cruzando o nível 060 para o nível 100, um Fokker 100. 163, sim. Quem de Juliette está autorizado a decolar 17, o vento é 160 graus, 09 nós. Centro 3567, passa nível 150, chame Centro Recife. em 126.0, alterna 128.8. 260.18.8, 3567. Torre Salvador, boa tarde, eu vou 1966, aproximar a sua espera da 10, pronto para decolar. Boa tarde, gol 1966, livre decolagem, 10, vento 1,70 graus, 109. Livre alinhagem de decolagem, 10, gol 1966. Coordenação, só 3155. Guarda. E 155 da TAM, voe Motiva. Motiva, 55, obrigado. Oxané 6327, suba e mantenha nível 240. 240, 6327. Decolado aos 5-1, chame o controle de Salvador, 1208. 5.8, grato ao Jule. Ajuste 1018 Salvador, chegada bom. 4.1, pode uma bom, já presente. Oi. Controle, aquele cordial, boa tarde, o Papa Tango, o Vitorinho de Juliette. E bom, azul 2789. Bom, 2789. Salvador, gol 9097, boa, autorização. Convencente. Pessoal, 5546, Vitor Índia Juliette. Poderia confirmar, senhor? Pessoal, mantenha o código 0160, o Vitor Índia Juliette. Afirma aqui, está mantendo, cruzando 700, restrito 1000. Estabilizado, T3192. 3192, torre no 895. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, azul 69. Azul 69, 18, controle Salvador, boa tarde, acione identificação, desça para 2.000 pés, ajuste 10, 18, voe Duna. 2.000 pés, 10, 18, voa Duna, azul 69. Papatão Vitor Índia Juliette, sob condições visuais, 1.000 pés, ajuste 10, 18, confirme nível final. A intenção é manter o atender para o 0, quando possível. Direto Cairo, Lourenço? Afirmativo. Certo, foi direto Cairo, Lourenço, subem inicialmente a 1.000 pés aguardando 2.500. 2.000, nesse caso vai se manter pela linha mesmo, aguardar quando possível para acender. Gente. Controle Salvador, boa tarde, eu vou 966, saída Cuca, passando 2.000 pés. Uno 966, contato radar na decolagem, suba restrito inicialmente a nível 100. Restrito não acerta no gol 966. Cuca. Controle, Xanã 6327, seria como coordenado nível 200 para convocação? Afirmativo, suba e mantenha 200, Xanã 6327. 200, 6327. A 3155, confirma a razão de subida que mantém? Confirma? Romeu Golfe, aguarde. A 3155. Prossegue. Confirma a razão de subida que mantém? Eu peço por minuto. Gente, grato. Chame sempre o Recife em 125, decimal 1. Alterno 33, decimal 25. Semana, obrigado. 6327, controle. Consiga, 6327. Confirma a razão de subida? 2.000. 7, suba restrita nível 1.70, Oxanê 6327, aguardando a sessão. 1.70, restrita, 6327. Boa tarde, é o Azul 4118. Azul 4118, com fins, nível 340, número 1 para cópia, aguardando no portão 03. Pode confirmar a saída, senhor? Romeu, Romeu Golf, sube e mantenha nível 050, vai realizar o ILS, pistão 0. Chat, foi Duna. Reporte. Foi Duna em reporte no ideal de descido, Romeu, Romeu Golf. Afirmativo, foi Duna, suba e mantenha nível 050, reporte no ideal de descido, Romeu, Romeu Golf. Chanel 6327, suba e mantenha nível 200. 200, 6327. Para a descida 2789. Boa tarde, Capitão Juliette Serra Tango, prossiga. Júlio Gol 966, vai seguir uma centena. Juliette Serra Tango, prossiga. Direto Zambo, Gol 966. Vamos, Salvador, Zambo, vamos ver. Altímetro no 018, livre taxa, chama para ingresso. Oi, confirma a frequência do solo, 3192? 121 no 1. 121 no 1. Puxa, né? 6327. 3192. 3192, prossiga via Alfa e reporte para ingresso da Juliette. Alfa para reportar Juliette, 3192. Juliette Bravo Delta, parte 5. Parte 3, parte 1, no Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento da 17, Juliette Bravo Delta. Lima, Mike, na Quebec, Juliette Bravo Azul 4118. O Azul 4118, copia? Pronto, professor. Autorizado com FIS, nível 340, via rota Zulu 21. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita, no perfil da subida Arbor Elefa. Controle 120.8 e o transponder 5536. Dias Juliet, confirme apenas estimado para pouso em Cairo? Gente, Vitor Índia Juliette, tem frequência livre da presente, para auto-coordenação. Boa. Bruno 966, chame centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Chamar centro Recife, 125, 45, alternando 126, 85, 966. Boa tarde. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Azul 6998, livre ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, está autorizado ILS, 699. Confirme o horário da notificação e o destino. Zulu, é isso? 19 Zulu, aguarde um minuto para cópia no PAD 5 e Yankee Romeo Delta. linha decola sem parar. Jet 7, tango, livre decolar da 17, vento 17, 0 graus, com 99. Salvador, Romeu Golf, uma para descida. Romeu Golf, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 8, vetor para o curso localizador, curva à direita para 070, reporte estabilizado, livre aliança. 070, reporte parado estabilizado, localizador, Romeu Golf. Controle Salvador, boa tarde, é o Azul 2711. Azul 2711, controle Salvador, boa tarde. Acione identificação, mantenha nível de voo 140. Está sob contato radar, 63 milhas nordeste do VOR Salvador. Quando possível, vou ir na proa de bons para interceptar a chegada bom. 140 proando bom, no momento. Correção, 2711, vou em pelo. Decolado ao 01, condições de ajustar a navegação para cruzar aeródromo acima de 3.000 pés. Não, se autorizar, eu cruzo logo agora com 100 pés, autoriza? Autorizar, Juliette, Serra Tango, reparte livrando, mantenha a nossa escuta. Beleza, estou embarando aqui, já estou com 140 nós. Nós. Cliente 04 a bordo, chame a torre agora para acionamento, táxi e decolagem. O ajuste no 08 tem um bom voo, Yankee Romeo Delta. 08 na ajuste, acionamento, táxi e decolagem, chama a torre. Prossiga. Acionamento, táxi. Acionamento, chama para o táxi. 1-4, 6 horas de autonomia, alterna a galera. 6998, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando 6998. Direção Serra Tango, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Chamarão 208, grato. Está tudo noite, grato, bom trabalho, bom final de semana. Serra Tango, contato radar, suba para o nível 090, direto para o Alafon. Cliente, 090, direto para o Alafon. Muito grave. Sem interferir, livre pouso na 10, vento 180 graus com 8 nós.